Então aqui, pessoal, meu nome é Milton Rocha, sou o tio Nitro, tenho um blog chamado Nitro Dungeon, que é de RPG, um blog de variedades assim, e eu curto muito Star Wars, né? Sempre li os romances, assisti os filmes, e a Dani do Jedi Gom me chamou para fazer uma palestra, pensando o que eu podia falar, né? Aí eu estou lendo um livro muito interessante que é Star Wars e a História. É um livro americano, né? Comparando elementos da história da humanidade com o que tem na história da humanidade que inspirou nos filmes de Star Wars, né? Então hoje eu vou abordar um desses temas. É um negócio que eu gosto muito, que é de artes marciais também. E eu vou trazer aqui para vocês, fazer um paralelo entre os Jedi na história da humanidade, né? As ordens de monges guerreiros ou de guerreiros sagrados que inspiraram os Cavaleiros Jedi. É bem legal quem curte Star Wars, quem curte que faz cosplay de Jedi, ou quem quer aprofundar mais sobre conceitos da filosofia do Star Wars, de onde que vem o conceito da força, como é que um Cavaleiro Jedi percebe a força, o que que ele pensa quando ele medita e tal. Então, hoje eu vou trazer alguns paralelos históricos que podem ajudar vocês a estabelecer essas pontes, né? E eu acho bem legal que o Star Wars ajuda a gente também a descobrir coisas novas filosofias e tudo, né? Então, primeiro, falando um pouquinho sobre os Jedi, eles são os segredos do sucesso de Star Wars, né? Tem aquela frase clássica, por mais de 1000 gerações, né? Os Jedi foram os guardiões da paz e da justiça na República, né? Os Jedi, eles representam a luta eterna para reconciliar o ideal de vida, né, com o real, o espiritual com o físico. Então, uma coisa que vocês vão ver nas ordens de monges guerreiros, de guerreiros sagrados da humanidade, que essa mesma busca de conciliar o ideal com o real, a gente vai ver também nesses monges sagrados, os guerreiros sagrados, né? Os Jedi, eles ecoam os guerreiros espirituais da história da humanidade como pessoas extraordinárias que buscam, através da disciplina, né, manifestar um poder incrível com sabedoria. Então é aquele conceito. Como é que seria o mundo se as pessoas sábias tivessem o poder para mudar o mundo? Então a base da ideia dos Jedi são essas. Um Jedi, ele busca o poder, um Jedi, né, do lado branco, né? Ele busca um poder para poder interferir na história da galáxia de uma maneira positiva e com responsabilidade. E aquela ideia de que uma pessoa poderosa, ela tem que ter, junto com o poder, a sabedoria para poder utilizar esse poder. Todas as ordens sagradas, de guerreiros sagrados na história da humanidade, seguem esse ideal. Se eles realizar esse ideal ou não na prática, isso aí é uma outra, isso aí a gente vai ver. Mas a ideia principal era essa, né? Então, nessa palestra, a gente vai trabalhar três ordens de monges e guerreiros sagrados. Os monges Shaolin, da China antiga, que existe até os dias de hoje. Os samurai, do período do Japão medieval. E os cavaleiros templários, do período das cruzadas. Esse já é mais a versão europeia. Vocês vão notar claramente que tanto os monges Shaolin, tanto a ideia, toda a filosofia do monge Shaolin, a visão de mundo, a visão do universo, como é que funciona o universo, interferiu inspirou a criação dos Cavaleiros Jedi. Vocês vão ver que existe uma grande ligação entre os conceitos do Tao, né? O pessoal aqui fala Tao, mas a pronúncia correta é Tao. O taoísmo, aquele yin yang, todo mundo já conhece aquele símbolo, como esse conceito ajudou na formação do conceito, influenciou o conceito da força. É muito semelhante com o conceito do Tao. Tá? Existem algumas diferenças que eu vou falar também. Na questão dos samurais, é muito claro, inclusive até com os sabres dos Jedi, com certas partes do código Jedi, certas partes do juramento. Existe uma grande ligação entre o samurai e os Jedi, e a galera que quer investigar mais Cavaleiros Jedi, seria legal estudar um pouquinho sobre os samurais, que vai ter alguns insights bem interessantes. E a outra, e a última ordem sagrada que eu vou falar hoje é sobre os Cavaleiros Templários, os Cruzados, a Ordem do Templo de Salomão, que foi a ordem militar mais poderosa do século 12, 13, do século 11 até o século 13. São guerreiros sagrados, celibatários, heavy metal mesmo, são ultra hardcore. Vocês vão ver que os Cruzados eram a coisa mais hardcore que tem, assim, em termos de guerreiro sagrado. Até mais que samurai, até, medonho. Então, do Shaolin veio a ideia de que existe uma energia que unifica todo o universo. Esse conceito, se é energia ou não, tem um problema na tradução, porque a visão chinesa, a visão oriental da realidade é muito diferente da visão ocidental. Então existe um problema. Mas, para dar aquela, para vocês terem uma visão geral, é o conceito de um campo de energético que unifica tudo, que seja a base de tudo, veio da filosofia Shaolin. Principalmente os Shaolin desenvolveram muito esse conceito. Dos samurais vem a ideia do desapego mesmo em frente à morte. Tem uma cena no Ataque dos Clones, que é muito clássica de samurai, tanto no Ataque dos Clones, tanto na Nova Esperança, no episódio 4, que é a morte tanto do Qui Gon Jinn quanto a morte do Obi-Wan Kenobi. É um tipo de morte de samurai. É a morte de um tipo de indivíduo, um tipo de pessoa, que para ele a morte não afeta. Na verdade, afeta, mas o treinamento, a disciplina, faz com que aquele medo da morte natural de todas as pessoas, ele não aflora a consciência, ele não chega à consciência. Então a pessoa realmente enfrenta a morte como se fosse comer um biscoito. Entendeu? Você vê tanto na morte do Qui Gon Jinn quanto na morte do Obi-Wan Kenobi. Né? E dos desapego à frente à morte, a questão da espada dos samurais, da katana, relacionamento com a katana, é muito similar, ou emula muito, é emulado no relacionamento entre o Jedi e o seu sábio de luz. Quem quiser investigar mais isso, nos romances do Star Wars, do universo expandido, hoje tudo que eu vou falar aqui é dentro do universo expandido. Eu sei que parece que agora não vai valer mais nada e tal, mas whatever. Para mim sempre valeu, e é o que eu baseio quando eu falo Star Wars, tá? O universo expandido é o universo dos romances, assim. Aqui no Brasil saiu 3, lá fora tem mais de 500. E dos cruzados, principalmente dos templários, veio essa noção de guerra, de uma luta entre o bem e o mal. Isso não existe nem na visão do samurai, na filosofia samurai, que é principalmente do Musashi, nem na visão Shaolin do universo. Na visão dos cruzados, dos templários, que é uma visão ocidental, existe esse conceito de luta, de guerra entre o bem e o mal, de luta entre Deus e Satã, entre as forças das trevas e as forças da luz. E os cruzados, principalmente os templários, eles se consideravam o braço armado de Deus. Inclusive, era uma das alcunhas que eles tinham. E é tão séria a ideia da concepção dos templários que até hoje nós vivemos dentro de uma visão de mundo cruzadista do lado de cá e jihadista do lado de lá. Né? Estamos prestes a começar uma guerra na Síria, que entra todo em uma história de uma visão de mundo contra uma outra visão de mundo. Né? Então vamos ver um pouquinho os Jedi. Né? Então, milhares de anos antes da Batalha de Yavin, no episódio 4 de A Nova Esperança, vocês sabem onde começou a Irmandade Jedi? Os usuários da Força é muito anterior à criação da Irmandade Jedi. E aí? A Irmandade Jedi, ela foi criada muitos, milhares e milhares de anos depois, né? E ela surgiu no planeta Titan, né? Que um grupo de visionários, eles eram místicos e filósofos preocupados com o uso indiscriminado da força por vários, assim, feiticeiros do planeta. Eles sentiam que a força tinha dois aspectos, ou duas manifestações. Tá? Inclusive, quando a gente fala assim, lado negro e lado branco da força, a força é uma coisa só. Ela se manifesta de duas formas diferentes. Né? Uma forma branca, que tem um certo, uma série de características, e uma forma negra, que ela tem uma série de características. Mas quando a gente fala a força, envolve tanto o lado... Não existe duas forças. Existe uma força com dois aspectos. Isso vem do Shaolin, esse conceito, um conceito bem oriental. Tá? Só não tem a moralidade. A moralidade foi algo que ele tirou que o Jorge Lucas e a turma que trabalha com Star Wars tirou da nossa visão ocidental da questão da luta do bem e do mal. É, né? Uma coisa que não existe no mundo oriental, essa noção de luta, essa divisão. Né? Então, nesse planeta, existiu esse pessoal. O primeiro nome do lado branco chamava-se Ashla, e o lado negro chamava-se Bogan. E a Ordem Jedi foi criada para proteger os usuários de Ashla, ou do lado branco da força, da corrupção de Bogan. Então foi criada uma ordem. Essa ordem evoluiu ao longo do tempo. Tá? O juramento Jedi, ele vai sofrendo mudanças de acordo com o que vai acontecendo. Um dos problemas, por exemplo, da ascensão do Sith foi por causa do juramento Jedi da época, era mais, vamos dizer, mais liberal do que o de hoje. Né? Então, os membros da Ordem Jedi, eles são limitados por uma série de prescrições. Essas prescrições, esses limites, eles são compartilhados pelas ordens monásticas, que a gente vai ver aqui. Né? Então, por exemplo, código de vestimenta, tanto o samurai, tanto os templários, tanto os monges Shaolin, eles têm um código de vestimenta. E no caso dos templários, era extremamente rígido, eles só podiam utilizar o branco e o vermelho. O vermelho representando o sangue de Cristo, o branco representando o abandono da sujeira do mundo, né? Das tentações mundanas. Né? Então, só para a gente recordar, para quem não... Acho que todo mundo aqui sabe, né? Os Cavaleiros Jedi, existem vários rankings dentro, vários níveis dentro dos Cavaleiros Jedi. Você tem os Younglings, depois você tem os Padawan, os Cavaleiros e os Mestres. Os Mestres se dividem entre Consulars e alguns outros, dependendo do tipo de função. Existem também os Grandes Mestres, né? Você tem Mestre Yoda, considerado um Great Master, um Grande Mestre Jedi. Você tem o Mace, que também é considerado o grande mestre Jedi. Kim Jong-un, eu acho que depois no final ele disse que ele estava quase para ser, né? Receber esse ranking e tal. Esse tipo de níveis, ele também é inspirado nessas ordens monásticas da história. Então, os Shaolin tem uma divisão, só que a divisão específica dos Cavaleiros Jedi é assim, um xerox dos templários, um xerox. Inclusive, os templários tinham um conselho de 12 mestres, e eles tinham um grande mestre. Exatamente igual você vê nos filmes, principalmente nos filmes novos. Né? Os Cavaleiros Jedi possuem um celibato. É um celibato opcional, mas é assim, não é obrigatório. O pessoal às vezes pergunta, pô, o grande Jedi é celibatário que nem padre? Não. Isso é uma sugestão. Ele não se aconselha a estabelecer relacionamentos de homem e mulher, ou de ser alienígena com outro ser alienígena, né? As raças de Star Wars é legal, é isso, é super tolerante, né? Tem raças que tem mais de 12 sexos diferentes, por exemplo. Exatamente. Mas é porque esse tipo de relacionamento desenvolve apego, desenvolve emoções e tentações mais egoístas que podem levar à queda do Cavaleiro Jedi. Tá? Mas essa questão do celibato também você encontra, não no samurai, mas você encontra entre os monges Shaolin, existe uma sugestão de celibato. Ou então, uma tradição clara, um dos costumes dos monges Shaolin, que é muito interessante, quando o menino vai para o templo, eles têm que entrar em torno de 3, 4, 5, 6 anos, no máximo, assim. Existem casos raríssimos de 10, 12 anos de idade, mas a maioria dos casos tem que ser bem novinho. Quando ele chega aos 18 anos, os mestres liberam os jovens para poder ir para o mundo. Então eles ficam 2, 3 anos para ver se eles querem mesmo encarar a vida monástica ou se eles querem. Isso é uma tradição mais clássica. Hoje em dia está mais flexível. Existe o tempo Shaolin até hoje, existem várias subdivisões, vários tipos de escolas. Hoje está mais flexível, mas tradicionalmente, até a década de 30, mais ou menos, era assim. Então ia, o cara vivia 1, 2, 3 anos no mundo, transava, pegava as mulheradas todas e tal, e infelizmente era só homem, tá? O mosteiro Shaolin existem mulheres e mestres Shaolin, mas eram raríssimos, tá? Infelizmente. Mas aí depois ele decidia se ele voltava para o templo, aí nesse caso, se ele voltasse para o templo, ele adotava uma vida de celibato, ou adotava uma vida, ou tinha uma esposa. Mas os que têm esposa, eles têm um ranking menor dentro do mosteiro. Tá? Eles têm uma vida, eles trabalham mais com relacionamento com o público, por exemplo. Enquanto os grandes mestres, eles ficam mais nos templos mais isolados, nas montanhas, e é o pessoal que desenvolve as técnicas mais avançadas do Kung Fu, né? Então, os monges Shaolin, vamos ver um pouquinho sobre os monges Shaolin? Opa, desligou, né? Aí. Ih, tá travado. Eu nunca confio em computador, então vocês vão imaginando, todo mundo já imaginou, né? Eu trouxe um monte de imagem, mas vamos, vai no gogó mesmo. Então tá, então, o templo Shaolin, né? O primeiro templo foi fundado em 495 por um monge budista da Índia chamado Batu, tá? Por ordem do imperador Xiaowen, o templo Shaolin foi fundado perto da capital de Luoyang, o que se assemelha muito com o templo dos Jedi, o templo da ordem Jedi, no mundo capital de Coruscant, tá? Porque os Shaolin, eles tinham um grande poder político, eles tinham um grande poder tanto político quanto religioso. Então, assim como o templo Jedi é perto lá da capital, o templo Shaolin também era, o primeiro templo Shaolin. Inicialmente, os monges Shaolin, eles divulgavam uma versão do budismo que é o seguinte, muito interessante. No mundo ocidental, as religiões brigam entre si. Então, você tem lá o cristianismo. Aí, mais tarde, surge o islamismo, né? A religião muçulmana. Uma religião não pode coexistir com a outra nem a pau. Então, uma começa a brigar e nenhuma religião absorve a outra. No Oriente, é diferente. No Oriente, as religiões, elas vão se misturando, elas vão criando uns amálgamas. Tá? E no caso do Shaolin, o Shaolin é uma mistura de taoísmo com budismo. Então, os conceitos taoístas, que são originários da China, se juntaram com conceitos budistas que vieram da Índia. Por que, se juntaram? Porque tinha muita coisa em comum. Então era totalmente compatível. Aí o que aconteceu na filosofia Shaolin é o seguinte: tudo do Tao foi mantido. O Yin Yang, o Qi, o conceito do universo como um movimento, ao invés de ser que é autocriado, ao invés de ter um criador que cria, não existe esse conceito no taoísmo, né? O universo, ele é autocriado e ele é o resultado da fluência de dois conceitos, não é nem força nem energia, dois conceitos. Conceitos do Yin, que é a passividade, trevas, feminilidade, luz, lua, água, umidade. E o conceito do Yang, que é agressividade, velocidade, fogo, homem, conceito de Yin é mulher, né? Esses dois conceitos se juntam e formam o universo. E o budismo, ele já considera o universo como parte de uma ilusão, então isso chegou lá, misturaram-se os dois e criou-se a filosofia Shaolin, que é a base do Kung Fu. Né? Então você tem os dois primeiros monges, Yu Yang e Sen Chu, foram os primeiros monges Shaolin. Eles trouxeram as artes marciais da Índia. Tá? A primeira arma usada A primeira arma de treinamento que foi usada aqui no Shaolin era o bastão, por causa de uma preocupação com a autodefesa e aquela, aquela coisa de poder dominar o inimigo sem derramar sangue, sem derramar, sem cortar, sem matar, da melhor forma possível. Então as primeiras três armas foi o bastão. Existe uma série de movimentos, uma série de filosofia em cima do bastão que se assemelha muito à filosofia que tem do Jedi com o sabre de luz. Né? Agora, uma coisa que eu queria trazer, pena que não pôde trazer. Que eu queria trazer é a imagem do Bodhidharma. O Bodhidharma foi o primeiro grande mestre Shaolin, praticamente ele é considerado. De maneira errônea, né? Porque existia Kung Fu antes dele e existia depois dele. Mas ele é considerado o cara que criou o Kung Fu, o cara que trouxe, que fez praticamente o Shaolin que a gente conhece. Ele é um cara barbudo, vocês forem na internet, digita Bodhidharma, vocês vão ver várias imagens dele. Ele era extremamente forte e ele era um monge budista. Quando ele chegou, ele foi, saiu da Índia, foi para a China e foi conhecer os monges Shaolin. Também para divulgar o budismo. Quando ele chegou lá, ele ficou muito decepcionado com os monges. Ele achou que os monges eles estavam muito fora de forma. Chegou lá e falou assim, não, vocês não estão conseguindo nem meditar direito. O Bodhidharma ele era conhecido como um meditador impressionante. Dizem as lendas que ele atingiu a iluminação depois de ficar 9 anos numa caverna meditando de frente para a parede. Ele meditava de olhos abertos. Tanto que dizem as letras que ele até cortou as pálpebras para poder ficar meditando sem parar. Isso é lenda, isso aí não é verdade não. Mas ele era um dos grandes meditadores da tradição dos yogis indianos mesmo. E aí ele foi lá, chegou, achou que o pessoal estava fraco demais. E começou a ensinar para eles artes marciais para eles fortalecerem o corpo. Ao mesmo tempo, nesse período, os monges Shaolin estavam sofrendo muitos ataques de bandidos, muitos ataques até de forças governamentais, porque a população sempre sustentou. Isso na China é assim, os monges Shaolin não podem receber dinheiro, eles recebem doações da população. Né? Antigamente não podia receber dinheiro mesmo, hoje eles recebem. Mas antigamente não podia não. Mas mesmo assim eles recebiam muito ouro, muitas coisas. E eles acumulavam lá no templo Shaolin, dava para os pobres, né? E fazia com que os templos fossem alvos de bandidos. Os bandidos entravam lá, eles não tinham reação, tinha toda uma coisa do pacifismo. Os bandidos entravam, pegavam, levavam tudo, davam couro nos caras, deixavam eles todos machucados lá. O Bodhidharma chegou lá e falou assim, não, isso não vai acontecer mais não. E ele era um mestre das artes marciais indianas, ensinou para o pessoal começou a unificar as artes marciais com técnicas de meditação e controle respiratório, e em pouco tempo, 100 anos depois de Bodhidharma ter entrado lá, isso tem registro histórico, os monges Shaolin se transformaram nos guerreiros mais temíveis da China. Temível mesmo, assim, ao ponto de rivalizar o poderio dos governos. Então os governantes sempre tratavam os monges Shaolin numa boa, porque quando tinha revolta de população por falta de comida e tal, os monges chegavam, davam aquela coça nos soldados imperiais, aí o povo aprendeu a respeitar os Shaolin por causa disso, né? Beleza. Em relação à força e o Dao, nós temos o Yin Yang, aquele símbolo, né, do Yin Yang, e que é um conceito metafísico, significa a essência, significa a ordem que está por trás do que a gente vê. Né? Do vazio, a ideia básica é a seguinte, que do vazio viria as luzes e as trevas, mas o bem e o mal é apenas uma questão de percepção, uma questão de visão. Eu falei um pouco do Bodhidharma, porque o Bodhidharma tem vários livros escritos, vários ditados, e ele é muito semelhante, muito parecido com o Mestre Yoda, principalmente na parte do treinamento que o Mestre Yoda faz. A ideia principal de um treinamento Shaolin é fazer você... É só para liberar o computador. Não, é porque precisa de uma senha. Travou. É, porque não tem senha, só problema. Mas... Tem senha aqui. Não? Mas o mestre Yoda, por exemplo, ele foi baseado, muito baseado no Bodhidharma, na lenda do Bodhidharma, como o Bodhidharma tratava os discípulos dele. O Bodhidharma era mais radical do que o mestre Yoda. Ele era famoso por espancar o pessoal que não conseguia entender o que ele explicava. Mas a ideia básica é trabalhar com o ego. A ideia básica é trabalhar com o ego. Tanto o samurai, tanto o Shaolin, tanto os templários e tanto os cavaleiros Jedi, eu não sei se foi consciente ou não, esse trabalho com o ego do aprendiz é muito essencial. O que é o ego? O ego é uma ficção que a gente cria sobre a gente mesmo. É uma ideia que você tem de você mesmo. O ego é tão abstrato quanto a palavra meridiano terrestre, por exemplo, né? Quanto a palavra gravidade, é totalmente abstrato. É um conceito que a gente cria. É um conceito que a gente cria da gente mesmo. E aí, qual que é o problema desse conceito para esses mestres? O problema desse conceito é o seguinte, que ele funciona como uma Matrix. Vocês assistiram Matrix? O Matrix é a visão da realidade através do ego. É uma ilusão que a gente coloca e a gente vê tudo que a gente vê através dessa historinha que a gente tem na cabeça, que a gente chama de ego. Que é o que você acha que você é. É como se fosse uma caixinha de onde você vê o mundo. Você podia ver o mundo sem a caixinha. Mas a gente, por necessidade, por causa da cultura e por sobrevivência, na relação com as pessoas, você cria uma identidade que é falsa, que é ilusória, mas a gente acaba acreditando, achando que ela é verdadeira e evita que a gente veja a realidade como ela é e entre em contato com o que realmente existe. O que que isso faz? Então, por exemplo, o samurai, quando ele está treinando com a espada dele, se ele está treinando com a espada e ele pensa que ele é um cara que está batendo com a espada, ele perde o contato que ele tem com a espada, com o golpe, com o movimento. Por que que os bailarinos, artistas marciais, eles treinam o mesmo golpe 1 milhão de vezes? Por quê? Para justamente quebrar essa barreira que tem entre a mente e o corpo. Para justamente você agir e virar o movimento, se unificar com o movimento. O treinamento Jedi é para isso, o treinamento Shaolin é para isso, o treinamento templário, que era muito, pesquisando nessa palestra, eu não sabia, era extremamente árduo, era para isso também. É para justamente, que a gente fala assim, desligar a cabeça, é para você esquecer que você está fazendo a coisa, você se identificar com a coisa que você faz. Um exemplo clássico que todo mundo passa de solução de ego é com o carro. Quando você está dirigindo o carro, depois que você já dirige uns 3, 4, 5 anos, parece que o carro vira uma extensão do seu corpo, viu? Se bobear, você até dorme andando de carro, achando que você está aí andando, né? Esse fenômeno, o pessoal das artes marciais, o pessoal que trabalha com isso, ele busca, ele treina para conseguir isso o tempo todo, o dia inteiro. Quando você consegue dissolver o tempo todo, o que acontece? Você entra em contato direto com a realidade. Você entra no que o Shaolin chama de fluxo. Você entra no fluxo. E no fluxo, não é você que está lutando, é o universo que está lutando. Inclusive o seu inimigo está lutando junto com você. Se você, isso com os monges Shaolin, se você tem dois monges que estão em fluxo, que estão no Dao, eles estão em harmonia, se eles começarem a lutar, eles vão lutar, teoricamente, eternamente, porque nenhum vai vencer. Um vai representar uma força, outro vai representar a outra, eles vão ficar naquela troca de agressão e defesa e yin yang, e aquilo vai até acabar. O primeiro que hesitar, o primeiro que, que pensar, eu estou lutando, ele já desconectou do fluxo, ele já entrou o ego na história. Entrou o ego na história, pá, toma porrada na cabeça, acabou a luta. Ok? Então é isso é que é a noção. Essa que é a visão Shaolin e que foi incorporada lá para os Cavaleiros Jedi. Por isso que o Luke Skywalker faz aqui, faz o teste da coragem, por isso que tem o teste da coragem, por isso que tem vários testes com os Padawans. É, não sei se vocês, é lógico que vocês recordam, no episódio 4, o treinamento do Luke Skywalker, quando ele está com aquele capacete sem ver e tentando defender. No começo ele só toma tiro de blaster para todo lado, queima o braço, queima... Por quê? Porque ele está tentando, ele está ali tirando a questão da força e tal, mas se a gente fosse adaptar aquilo ali para o treinamento real, para o treinamento Shaolin, o que ele estava fazendo ali de errado é o seguinte, o ego dele, a mente dele estava entrando na jogada. A mente dele estava assim, ai meu Deus, eu vou sofrer, eu vou apanhar uma coisa. Quando a mente fica desse jeito, a pessoa distrai, a pessoa perde contato com o presente, perde contato com o agora. Aí toma bordoada mesmo, não tem jeito. Quando o Obi-Wan vira para ele e fala assim, you're thinking too much, don't think. É, né? Um Jedi não pensa, ele age. O pessoal fala assim, ah, então o Jedi é um desmiolado? Não. Esse pensar do Jedi é a hesitação, é quando entra a dúvida, quando você fica em dúvida entre um movimento ou outro. Isso o Jedi não pode ter, não pode ter. Ele trabalha, ele treina a mente dele para não ter isso. Nos monos de Shaolin é a mesma coisa. Que a gente chama assim, você tem que seguir o seu instinto, né? Aqui no mundo ocidental a gente chama isso de instinto, que é uma coisa ligada a animal, uma coisa sem cérebro e tal. No mundo oriental, não é. É o conceito de vulveio, da mente vazia. Quando a sua mente está vazia, é aí que você está mais forte. Esse é o conceito oriental. Por quê? Porque você não está pensando, o universo, você é o próprio pensamento. Você não está dando golpe, você é o golpe. Porque se você está dando golpe, você está dividindo você, uma coisa que não existe, e o golpe, que é uma outra coisa. Entre essas duas, pode ter 2, 3, 4 segundos, e o cara já deu 6, se for o Bruce Lee, já deu 6 socos no seu peito, nesses 6 segundos que você está decidindo que vai dar o golpe. Então, exatamente, ou com a mesma força, ou você vira o movimento, ou você vira o golpe, ou você perde o contato com o fluxo, com o presente, né? Só uma curiosidade, aquele símbolo, o símbolo que ele chama de Yin Yang, ele chama Taiju. Taiju, tá? Se vocês quiserem impressionar os colegas aí numa festinha, né? Não é Yin Yang, chama Taiju. Taiju, e por isso que vem o Taijutsu no Japão e o Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan é o caminho do Taiju. Taiju é aquele símbolo, tá? Taiju significa realidade suprema ou ordem suprema em chinês. Ok? Então, jóia. Então, vamos ver os samurais agora. Bem, os samurais, a palavra samurais vem da palavra saburo, que significa servir. Então, o samurai é um servidor. A ideia é essa. Você tem aquela música de Javan, servidor samurai, mas aí é pleonasmo. Samurai já é um servidor. Ele serve alguém. Não existe samurai sem mestre. Não existe isso. Chama-se Ronin. E Ronin é o mesmo termo para vagabundo. Tipo, mendigo de rua. Mendigo. Então, ó, lobo solitário era um mendigo. Se você for traduzir no pé da letra. Tá? Samurai tem que ter mestre. Então, essa ideia dos Jedi, o trabalho dos Jedi, a relação entre o Padawan e o Mestre, tem nos monos de Shaolin, mas essa relação quase de pai e filho, assim, essa ligação absoluta e total é mais no conceito dos samurais. O samurai, quando adota o Mestre, é o momento mais importante na vida do samurai. Por quê? No momento que ele pega o Mestre, ele se torna um samurai. Não existe escola de samurai, existe escola de guerreiros. Quando um mestre, quando um senhor feudal, quando um grande lorde aceita alguém para ele como samurai, aí é que a pessoa se torna samurai, tá? Então, tem muita anime aí que tem umas ideias muito... Quer dizer, é doido, mas não tem nada a ver com a história. Na história era assim. Você tinha escolas de artes marciais, escolas para guerreiros, mas não é uma escola para samurai. Como é que fala? Onde é que tem um curso de samurai? Não tem. Tá? Ele começa no Japão a partir do século 8º, né? E eles eram servos armados de governantes, feudais. É, os samurais, eu acho que tem uma ligação muito forte com os Jedi, porque os samurais, eles além de guarda-costas, com o tempo, com os passados dos séculos, eles começaram a adquirir grande poder, os samurais. E eles começaram a se transformar em conselheiros, em administradores, e com o tempo, em próprios daimono, em próprios mestres. Né? Quando um samurai adquiria muitas riquezas, ficava extremamente rico, o mestre dele liberava ele para ele formar o daimyo dele, para ele formar a central dele lá, para ele também ter os seus próprios samurais, seus próprios servos e as suas terras e tudo. Então isso acontecia. Os três ideais mais importantes para os samurais era o Bumbuichi, o Bushido e o Budismo Zen. Tá? O Bumbuichi significa a pena e a espada na mesma medida. Ou seja, você tem que treinar o seu corpo e treinar a sua mente. Educar o corpo e educar a mente. Isso é algo que, principalmente depois do século 10, século 11 no Japão feudal, começou a ficar muito, muito sério. Inclusive, os samurais treinavam tanto a espada quanto a caligrafia. Eles estudavam história e estudavam como decapitar uma pessoa com um golpe só. Essa mistura é meio estranha. Inclusive, existe um termo japonês chamado o crisântemo. Existe uma filosofia japonesa chamada o crisântemo e a espada. Que é muito difícil para a gente compreender no mundo ocidental, né? Porque aqui morte, assassinato e violência tem uma ligação muito forte com o pecado, com o mal, com a agressividade. Na visão japonesa, na visão oriental, especificamente japonesa, não existe uma ligação tão direta assim. Existem a boa morte e a má morte. Existe o caminho, o jeito certo de matar uma pessoa, tá? É uma outra filosofia de vida. E um jeito errado de matar uma pessoa. Então vou dar um exemplo de um caso de um samurai, que o mestre dele morreu, o mestre dele foi assassinado por um grupo de bandidos, assim, que haviam bandidos extremamente poderosos no Japão feudal. Grupos de bandidos, ronins que formavam gangues e tal, isso acontecia muito. Então, o mestre desse samurai foi morto por essa gangue. Esse samurai perdeu tudo, esse samurai dedicou a vida dele, que foi mais de 12 anos atrás dessa gangue. Ele matou um por um da gangue. Quando ele chegou no mestre da gangue, ele foi para matar o mestre, já o cara estava totalmente à mercê dele, ele conseguiu embebedar. Aí isso é outra coisa também que a gente... Joia. Que ponto que estamos? Pode ir passando. Pode passar. Então deixa eu só parar, para aqui um pouquinho. Então esses são os monges Shaolin, sua demonstração de hoje. Né? Pode passar mais. A meditação. A meditação, tanto com os samurais, tem técnicas de meditação, os templários tinham. Os monges Shaolin têm para poder desenvolver aquele estado de não mente que eu falei. Né? Então pode passar. Aí, ó, o exemplo do entre os Jedi. Todo cavaleiro Jedi tem que meditar todo dia, entrar em contato com a força, praticar a mente vazia, o Wuwei, que é o mesmo conceito, né? Pode passar. Isso. Esse é o templo Shaolin, ele foi reconstruído na sua forma original e em comparação com o templo Jedi também perto da capital. Né? Aqui é o templo Jedi por dentro. Né? Aqui são os monges Shaolin, esse aqui é um dos tipos de treinamento que eles fazem. Pode passar. Aqui, essa aqui é uma imagem do século 8, mostrando os Shaolin treinando, fazendo o treinamento deles, né? Pode passar. Esse é o Bodhidharma que eu falei. Olha a cara dele. Paulo Pereira. Esse é o Bodhidharma, considerado é o pai das artes marciais da China, né? Apesar de que historicamente a gente sabe que não é. Mas ele desenvolveu as técnicas, por exemplo, as técnicas de Qigong, que são as técnicas de respiração. Claramente foi ele que trouxe da Índia. Ele que adaptou várias técnicas de yogis para negócio. E aqui o mestre Yoda, que é parecido, né? Que foi a inspiração, né? Pro mestre Yoda. Pode passar mais. Como é que me chama? Esse é o Xiu Fan, que é um dos últimos dos grandes mestres Shaolin. Ele morreu na década de 30. Há rumores que ele viveu 150 anos, mas eu acho que isso é uma conversa fiada. Mas ele é um dos últimos mestres. E só para comparar com o mestre Obi-Wan Kenobi, né? Pode passar. Tá, aí pode parar um pouquinho. Esse aqui é uma armadura dos samurais. Eu trouxe porque é para comparar com o Darth Vader. Olha como é que parece, né? Esse aqui é uma armadura. Pode passar mais um. Isso. Isso aqui são fotos de samurais de verdade. São fotos do final do século XIX. Tá? Esse é daguerrótipo. Então esse aqui era um samurai. Na época ocorreu as revoltas dos samurais por causa da... Eles estavam com ódio da ocidentalização. Os samurais se recusavam a usar a pólvora. Quem quiser entender bem esse período, assiste aquele filme do Tom Cruise, O Último Samurai, tá? Aquele filme mentiroso, porque o cara aprendeu aquelas técnicas de Aido, aquelas técnicas de espada, você leva no mínimo 10 a 15 anos para estudar. Inclusive, em relação à espada, trazer uma curiosidade. Uma katana, o pessoal fala assim, o que você prefere? Uma katana ou uma espada longa do templário? Qual que você acha que vai te defender melhor? Todo mundo vai falar katana, né? Todo mundo, porque a gente foi contaminado pelo cinema norte-americano, tá? A katana, ela realmente é uma arma extremamente letal. Porém, você tem que saber usá-la. Você precisa de um treinamento de muitos anos. Porque ela é a lâmina de uma katana é extremamente frágil. É extremamente frágil. Inclusive a katana ela é feita com um ferro que tem muito carbono. E quanto mais carbono numa lâmina, mais afiada ela fica, mas mais frágil ela fica. Ou a espada, a katana, ela precisa ser usada em movimentos de corte extremamente precisos. Se você alterar um pouco esse movimento, você quebra qualquer katana. Inclusive a Hanto lá do Kill Bill, por exemplo, se você pegar ela aqui nessa mesa e fazer assim, você quebra ela. Tá? Já uma espada templária, de espada longa, ela é um pedaço de ferro dessa grossura assim, pesado pra caramba, que se eu bater nessa mesa vai arrebentar a mesa toda. Ela tem fio, não tem muito fio, mas não precisa, tá? Em média pesava em torno de 10 a 15 quilos uma espada. Se eu bater 15 quilos de metal em qualquer coisa, você mata qualquer coisa. Outra Tô lembrando umas coisas aqui. Outro problema também que o cinema ensinou errado pro pessoal. Ensinou errado não, é porque fica bonito no cinema, né? Aquele esquema. Espada não se luta dando toques, que a gente chama de toques. Porque cada vez, essas espadas desse período medieval, cada vez que você dá um toque, você corre o risco da espada quebrar. Você perde o fio da espada na hora, inclusive aquelas espadas long sword, tudo. Você luta, você corta uma vez, volta lá para fazer o esmeril lá, não tem jeito não, você perde o fio na hora, tá? Então, os duelos de espada históricos, sabe como é que o povo segurava a espada? O pessoal sabe assim, você pega a long sword e você segura assim. Segurando essa parte, por isso que tem a luva de metal, muitas vezes tinha umas manoplas que o cara usava só numa mão, e a outra assim. E você fica assim no cara, desse jeito, empurrando o cara, evitando e usando escudo se for de escudo, senão você vai chutando. Quando o cara perdeu, aí você pega a espada assim, a longa sorda assim e faz assim. Esse era o golpe mais comum. O golpe por cima da cabeça é apenas em casos que o cara caiu no chão. O cara caiu no chão, aí dá tempo de você fazer isso. Aí acabou também, né? Mata o cara na hora. Mas esse, historicamente, com base em pesquisas históricas, tem várias sociedades de recriação de lutas históricas, usa o armamento com peso, você vê que eles usavam assim, no Hollywood não, pá, pá, pá, fica batendo as espadas. Se bater duas ou três vezes uma espada feita com as técnicas desse período, se arrebenta a espada. Sem coreografia, se arrebenta a espada. Sete samurais. Ele tem várias lutas baseadas em histórias. Aí desmistifica toda esse. Desmistifica, exatamente. Não. Exatamente, inclusive os Sete Samurais, filmaço, tem que assistir, assisti umas mil vezes, eu amo esse filme. Nos Sete Samurais mostra de uma maneira realista como é que é o Iaido, a arte da espada. Todas as técnicas dos samurais, todas as técnicas, não nem todas, porque você tem mas todas as técnicas de espada de lâmina são de um golpe só. É de um golpe só. Você tem que acabar o combate em um único golpe, porque as espadas eram frágeis, então é com um único golpe. Só para a gente colocar isso, eu na cena desse filme, dois samurais que se comunicaram, na hora que um faz o primeiro movimento, o segundo fala com ele assim, ó, você já perdeu. Já perdeu. Aí o cara fica indignado, ele estava com a espada de madeira, ele estava em todo, esse cara que coloca puxou a espada de verdade pra ele, a espada de metal. Aí eles vão pra luta e faz a mesma coisa que estava fazendo de madeira, que o cara da madeira faz o mesmo movimento. Aí realmente ele tomou um só, forte. Isso é uma outra coisa do samurai, faz parte do código do Bushido. Se você desafia um samurai, acabou. Tem dessa não. O negócio ali só sai com um morto. Tá? Existe uma parte do código do Bushido que é não retroceder, nunca. Então o samurai ele vai de encontro à morte. Ele adora, inclusive, o momento que ele pode morrer. Esse é o momento que o espírito dele vai ser testado. Ele adora, ele vai em direção a esse momento da morte. Né? A morte é o que define o samurai. Então, falando um pouquinho do Bushido, né? Vou lembrar um pouquinho o código Jedi. Vocês conhecem o juramento Jedi? Né? O juramento Jedi, baseado nos escritos do mestre Jedi Odin Ur, é o seguinte. Não existe emoção, existe paz. Não existe ignorância, existe conhecimento. Isso é a minha tradução do inglês, tá? Não existe paixão, existe serenidade. Não existe caos, existe harmonia. Não existe morte, existe a força. O Jedi não age por poder pessoal ou por riqueza, mas busca conhecimento e iluminação. E um verdadeiro Jedi nunca age a partir do ódio, raiva, medo ou agressão, mas age apenas calmo e em paz com a força. Aí voltando, que eu vi que eu não terminei a história do samurai. O samurai foi atrás do cara que matou o mestre dele. Quando ele chega na hora de matar o cara, ele vai para tirar a espada, ele sente que ele está com ódio do cara. Ele está com raiva do cara. Ele não está matando o cara para salvar a honra dele e a honra do mestre dele que o cara matou. Ele vai por um desejo pessoal. Nessa hora, ele guarda a espada e vai embora e deixa o cara vivo. E ele nunca mais foi atrás do cara porque ele não conseguiu matar dentro dele o ódio que ele tinha do cara. Por quê? A coisa mais importante para o samurai é o não ego. Não ego é você agir não com você. Você agir em nome do seu mestre e em nome da sua honra. A honra é maior do que os seus desejos pessoais, do que o seu medo, de qualquer outra coisa. Então, naquele momento que ele foi no teste dele, ele falhou no teste e aí ele não pôde realizar, vamos dizer, a vingança do mestre dele. Né? Provavelmente ele deve até ter cometido o seppuku ou o harakiri, que é o suicídio ritualístico que eles têm. Tá? Quando o samurai perde a honra ou o mestre é morto, ele realiza isso. Ok? Aí no Bushido, só para comparar o juramento Jedi com o Bushido, você tem as sete virtudes que todo samurai tinha que seguir. A retitude, ou Ji, a coragem, que é Yuki, benevolência, respeito, honestidade, honra e lealdade, que é o Shug, que era o maior ponto disso, né? Junto com isso, além disso, você tinha o budismo Zen. Que o budismo Zen, ele entrou no Japão no século XII, né? E um dos grandes mestres dos samurais, seria o Bodhidharma dos samurais, é o mestre Tsunetomo. Inclusive era quem o Musashi adorava e tal. Que ele dizia que um samurai deve viver como se seu corpo já estivesse morto. E assim ganhar a liberdade do caminho. Né? E de maneira semelhante, os padawans precisam enfrentar o teste da coragem. Todo padawan tem que enfrentar aquilo que mais tem. Né? Os samurais tinham, os Shaolin tinham os Wuwei, os samurais tinham a prática do Mushin. O Mushin significa não mente. Né? Existe uma arte samurai que é a arte do arqueiro, a arte do arqueiro Zen. Essa arte persiste até hoje, é fantástica. Vocês podem. Existe um livro chamado A Arte do Arqueiro Zen, né? A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, que é fantástico. Eu li há muito tempo atrás, muito bom. Pessoal que curte Jedi, eu acho legal ler esse livro para vocês tentarem pegar o espírito da coisa lá, da força, de como é que funciona. Mas a ideia, um momento clássico, assim. Dessa concentração Zen é no final do episódio 4, quando o Luke Skywalker vai atirar, né, naquele negocinho assim, ele tem que, ou ele confia no computador, ou ele confia na força. Né? Ou ele confia no computador, ou ele confia na força. Confiar na força significa ou ele abandona o próprio ego, ou ele. Não, ou ele tenta com o ego, ou ele tenta sem o ego. Sem o ego é o jeito que acerta. O arqueiro Zen, eles costumam acertar alvos, eu acho que quase 100 metros de distância. Praticamente você nem vê direito o alvo, e os caras acertam. Como é que eles fazem isso? A técnica deles tem muito treinamento, mas a técnica deles é toda baseada em a pessoa some e fica só você, o arco e a flecha. Inclusive dizem que o arqueiro ele atira em si mesmo. Se ele consegue acertar a si mesmo, na sua mente, ele acerta o alvo. Porque ele e o alvo viram uma coisa só. Então aquela hora ali do Skywalker, é como se ele e o alvo virasse uma coisa. Não havia mais nave, não havia blaster, não havia alvo. Havia apenas o que tinha que ser feito. Entendeu? É como se ele parasse e o próprio universo resolvia a coisa lá para ele. Né? E para a gente terminar, vamos falar um pouquinho dos templários. Os templários, eles eram os pobres companheiros, soldados de Cristo do Templo de Salomão. A gente fala templário porque eles é do Templo de Salomão, a ordem do Templo de Salomão. E foram uma das ordens, uma mais poderosas ordens militares da Idade Média. Né? Em 1129, eles foram endossados e oficializados pela Igreja Católica. Eles usavam mantos brancos com a cruz vermelha e eram considerados os melhores soldados das cruzadas. Inclusive, o manto do templário, ele tem um capuz. E quando eles andavam pelas ruas, né? E eles gostavam de se diferenciar dos outros, né? Que existiam várias outras ordens militares, eles botavam os capuzes assim e ficavam andando. Então, se você for na internet, você vai ver várias imagens medievais de pinturas, tem algumas que eles com capuz, vocês vão olhar igualzinho um Jedi. Andava no meio da população com capuz branco, dando dinheiro aos pobres, fazendo muita caridade e tal, né? E assim como os Jedi, como a gente viu, né, eles foram traídos, eles serviam ao governo, ao conselho, e eles foram traídos e foram exterminados. De onde que veio isso? Isso veio do que aconteceu com os templários. Em 1307, o rei Philip da França, temendo a força dos templários, que a ordem templária está ficando extremamente poderosa, e a ordem templária seguia preceitos muito rígidos, que por exemplo, umas corrupçãozinhas, maracutaia, assim, eles não aceitavam. Isso começou a causar problemas políticos mesmo. Aí o rei Filipe baixou uma lei que seria proibido os templários, forçando os templários, porque os templários deviam lealdade absoluta ao Papa. O rei Filipe queria que eles jurassem para ele. Aí eles foram destruídos, teve uma emboscada, as forças do rei tentaram invadir, eram poucos templários, eles mataram a quantidade de soldados do rei adoidado, porque eles eram os melhores guerreiros, mas no final eles caíram. Existem... Ah, manda brasa aí. Lembrei. Aí, ó, katana, pode passar para frente. Sabre de luz. É, seu sabre de luz com mostrando a... Como é que faz? Ah, todo Jedi tem que aprender a construir. Não sei, pessoal aí, pessoal que lê os livros vai ser bem claro. Todo Jedi tem que construir seu próprio sabre de luz. E tem esse cristal aqui, que você medita vários dias para poder energizar, para você entrar em contato com ele e tal. Os samurais tinham um fetiche assim com as katanas que eles usavam. Com a principal katana, muitas vezes eles iam no chefe armeiro. E eles iam nos chefes armeiros e acompanhavam a construção da katana até o final. Quando era... Porque todo samurai ele tinha várias espadas, mas ele tinha uma que era a katana principal dele. A katana também é chamada espinha do samurai. Se a katana quebra, o samurai está morto. É a mesma forma que os Jedi têm com os sabres, né? Então vai lá. Pode passar, são os tipos, né? Sim. Esse é o Miyamoto Musashi, que é o grande mestre samurai. Escreveu o livro dos Cinco Anéis, recomendo ler, é muito bonito, né? Uma das inspirações do mestre Yoda também. Ele é que falava que o samurai tinha que estudar literatura, tinha que ler poesia, tinha que pintar. Todo samurai tinha que praticar algum tipo de arte. Pode mandar. Isso. São dois mestres. Ah, os cruzados. Pode passar para frente. Aqui, ó. Esse aqui, pode voltar um. Isso. Esse aqui é uma visão bem realista do que é uma armadura, o que é um cruzado, um templário nas cruzadas. Eles eram as estrelas, assim, os guerreiros de elite, respeitados por todo lado. Olha, o peso desse negócio aqui, eu já vesti um negócio desse uma vez, é uma coisa assim, você não consegue andar. Eu não entendo como é que esses caras andavam. Tá? Aqui a espada longa, que era uma das armas clássicas, mas os templários usavam qualquer tipo de arma. Eles, normalmente, para você se tornar um templário, diferente dessas outras ordens, não é qualquer um que podia chegar lá, eu quero ser um templário. Não podia ser, não. Você tinha que ter uma história. Normalmente, os templários eram veteranos de guerra, eram soldados que tiveram bravura, ou, na sua grande parte, soldados que participaram das cruzadas e fizeram tanto massacre, tanta coisa, tanta desgraça, que eles falaram assim, não, agora eu quero fazer alguma coisa para limpar minha alma. A gente tem que entender que isso aqui é a Baixa Idade Média. A religiosidade é absoluta na Baixa Idade Média. Então, você tem certeza que você vai para o inferno mesmo, não tem jeito mesmo. Aí, como é que você faz para não ir para o inferno? Então, você entrava na Ordem Templária, abandonava tudo, xiita, eles eram celibatários mesmo. Eu li casos de templários que suicidaram porque caíram na tentação, né? E se mataram, assim, tem casos desses. Manda pra frente. Aqui, ó. Aqui são os vários, existem vários ranks entre os templários, tá? Nem todos os templários prestavam, eram cavaleiros templários. Vocês tinham soldados mais rasos também, ok? Se você conseguisse chegar nesse nível aqui de mestre templário, você devia ter cicatriz pra todo lado, mancando, mas era um cara bem... B10, né? Bem durão. Pode mandar. Esse foi o último mestre, o último grande mestre templário. Como é que ele chama isso? Jacques de Molay. O Jacques de Molay é ele que foi o último grande mestre e que o rei Filipe traiu. Ele sabia que o rei Filipe ia trair. Ele virou para todos os templários, falou, olha, quem quiser ir embora vai, mas nós vamos ficar aqui porque a gente tem que defender a nossa honra. Então ele ficou junto com a galera lá. Eu acho que eu botei a imagem da queda dele. Isso aqui é uma ilustração da época. Os templários tinham clérigos, que eram chamados de capelões, que eram padres que faziam parte da ordem templária, mas eles não eram guerreiros. Eles iam junto e cuidavam das obrigações espirituais dos cavaleiros. Né? Os cavaleiros prestavam Esses aqui eram mecenas, eram grandes comerciantes, grandes duques e lords que doavam para a Ordem Templária. Depois que a Ordem Templária foi aceita pela igreja, ele começou a receber um dinheirão que eles distribuíam para os pobres e que ajudava a financiar as cruzadas, né? Aqui, ó, esse aqui é um quadro famoso, tem na internet, muito bonito. Esse aqui é o Jacques de Molay. Esse aqui é o momento da traição. Então, para mostrar, primeiro, os Jedi foram traídos, né, pela República, os Templários também. Aqui são os soldados subindo, né, e o pessoal fala que foram 3 mil contra 100, e demorou vários dias para chegar nos Templários, eles eram um pauleiro mesmo. O Código Templário, para quem não conhece, foi até difícil de achar. As 6 virtudes cavalheirescas são habilidade com as armas, lealdade, generosidade, moderação, cortesia e honra. E os 10 juramentos dos templários são os seguintes: acreditar na fé cristã e rezar 3 vezes por dia. Botei isso porque era mesmo. Tinha que eles paravam e rezavam 3 vezes por dia. Defender a fé cristã e os cristãos. 3. Defender e respeitar os fracos, doentes e necessitados. 4. Defender a sua pátria. Você vê que está bem depois da fé. 5. Nunca retroceder ao combate contra Satã e seus demônios. E nunca deixar de combater aqueles que caem sob seu controle e influência. 6. Se opor incessantemente ao mal e à mentira. 7. Obedecer às leis se elas não forem contra as leis de Deus. 8. Nunca mentir e manter a lealdade à própria palavra. Juramento. 9. Ser generoso de maneira prudente e aliviar o sofrimento de quem precisa. Isso era gravado numa placa de metal. 10. Ser o campeão do que é certo, do bom, do amor e da tolerância. Contra a injustiça, o mal, o ódio e a intolerância. Intolerância só contra Satã e seus emissários, né? 11. Manter a pureza de espírito e de carne. 12. Manter o voto de pobreza, castidade, piedade e obediência. Eles se consideravam, os templários consideravam guerreiros santos. E eles protegendo a terra de Deus contra heréticos que estavam aliados a Lúcifer. Uma das ideias da filosofia do templário é o seguinte: eu não posso nada e Deus pode tudo. Então eles se consideravam o braço armado de Deus. Eles também eram chamados da espada de... como é que chama aquele livro? Anjo? Isso, Miguel, né? Isso, a espada de Miguel na terra, né? E eles tinham práticas de meditação, né? Eles vão chamar de meditação, mas é parecido com meditação, que era de uma reza perene, quando estava em treinamento. Então, por exemplo, vai rezando lá, e fazendo os movimentos, justamente para acontecer aquilo mesmo que acontece com o Shaolin e com o Samurai. Você corta a mente conceitual, você corta o ego, você abafa o ego e se une ao movimento, se une à ação, né? Então é isso aí, pessoal. Terminando aí. Oi. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa no comentário. Então essas foram as inspirações para os Cavaleiros Jedi, né? Então é isso aí. Pergunta, pessoal. Pergunta ali, ó. Beleza. Pois é, aí como é que pode, né? A gente nunca sabe, né? Porque, por exemplo, se o mestre Yoda fosse um mestre iluminado como o Shaolin, ele está em pleno contato com as forças do universo. Então, essa atitude dele, tanto que, por causa dessa atitude, que o Luke se transforma no Jedi, que depois traz o Darth Vader de volta e acaba com o Império. Então talvez essa tenha sido, momentaneamente, pode ser algo desumano, algo terrível, mas depois não. O que eu vejo é que, do ponto de vista do do iluminado, do mestre que transcende o ego, por exemplo, essas questões, as questões momentâneas de bem ou mal, eles não ligam muito para isso. Eles agem de acordo com o que é para ser feito. É, essas as nossas questões de moralidade, se uma coisa é certa, se é errada e tal, eles parece que eles não ligam muito para isso. Eles não têm esse tipo de estratégia de decisão, né? Então, não sei, pode ser. Agora, o mestre Yoda, quando ele está lá em Dagobah, ele, para mim, à primeira vista, parece que ele se arrepende de algumas decisões que ele teve. Ele fala, poxa, a gente devia ter treinado o Anakin. A gente cometeu um erro. No episódio 3, eu acho que é no 3 ou no 2, talvez, eu acho que é no 2 ou no 3. Eu lembro que Yoda vira pro Mace Windu e fala assim, olha, os Jedi estão ficando muito orgulhosos. Nós vamos sofrer as consequências do nosso orgulho. Então, talvez ele também tenha cometido algum erro. Mas outra coisa é que quando nasceu no episódio 3, contra o Sidious, ele luta e durante a luta ele vê que ele não consegue vencer e ele perde o sabre de luz. Né? Pode ser uma referência também que o samurai perde o sabre. Ah, sim! E aí é por isso que ele foge. É, e inclusive, ele perde o sabre de luz, a katana era considerada a alma do samurai. Inclusive, vários samurais davam nomes para suas katanas, nomes femininos, inclusive. E a perder uma katana, principalmente se fosse a katana, aquilo que eu te falei, eles usavam várias espadas, né? Porque as espadas elas quebram sem parar, mas tem uma que era especial. Tem no episódio 2, o Anakin perde o sabre de luz dele e o Obi-Wan vira para ele, Anakin, o sabre de luz é a sua vida, your life. Aquilo ali não quer dizer assim, que sem o sabre de luz você morre. Aquilo ali é porque é a vida dele, é o símbolo da ordem que ele segue. Você falou aí dos shoppings samurais, que a luta deles consiste basicamente em terminar a luta o mais rápido possível, né? É, um golpe. A gente vê isso claramente na nova trilogia, que quem falou foi o coordenador que fez as lutas. Chega uma hora da luta que você não tem nenhuma opção, você só pode ou defender ou atacar. Porque a gente vê claramente na luta com o Darth Maul, que o Qui-Gon dá uma falha, né, e acaba perdendo a vida, e a gente vê claramente que ou eles defendem ou eles morrem. Você vê que a luta com muito rápido, né? Isso é uma coisa que eu esqueci de falar na questão do Shaolin, do Kung Fu Shaolin tradicional mesmo. Não existe envolvimento de ataque. Os movimentos são sempre em resposta a algo. Então, o que acontece é o seguinte. Você é o guerreiro Shaolin. Então você recebe, quem vai derrotar o inimigo é o próprio inimigo. Porque ele que agiu primeiro contra você. Você simplesmente está dando prosseguimento àquilo que ele trouxe para você. Com a ideia de que você vai jogar isso de volta para ele. Porque ele é que interferiu. Havia um equilíbrio, ele interferiu, quebrou o equilíbrio. Eu sou Shaolin. Eu entendo que o universo sempre tende ao equilíbrio. Então eu vou responder essa ação dele, de modo a restaurar o equilíbrio que havia antes, que era a não agressão. Por isso que os conceitos de bem e mal não se aplicam muito bem à visão de mundo oriental. A visão de mundo oriental, eles consideram que bem e mal é algo totalmente arbitrário, ilusório e temporal. Assim, naquele momento aquilo é mal, mas você não sabe o que vai acontecer depois. Do bem e do mal, o Anakin vai ser por ele. Meio duvidoso, tá? Esse lado dele, né? Sim. Entre as lado do mal, né? Desde que a gente tinha notado um dia. É. Essa dúvida, a preocupação de levar na força. Eu tenho uma crítica em relação à infância dele. Entendeu? Eu acho que assim, a narrativa da infância dele não condiz muito com as outras narrativas, mas tudo bem. O Anakin, o que eu acho que aconteceu ali é o seguinte. A ordem, numa visão mais oriental da história do Guerra nas Estrelas, a ordem Jedi, ela entrou em desequilíbrio. Por isso que os Sith ganharam poder. Porque a Ordem Jedi estava em desequilíbrio. Ela tinha um problema. Se a Ordem Jedi estivesse em equilíbrio, podia ser o Darth Sith, podia ser o mestre Darth Sith, que eu estou lendo no livro agora, Darth Bane, que era um trem medonho, que não ia acontecer, que não ia tirar. O erro ali foi da Ordem Jedi. E qual que é o erro que a Ordem Jedi teve? Complacência. E é muito normal isso acontecer em períodos de paz. Em períodos de paz, o que acontece? As pessoas acostumam com a paz e esquecem que não existe equilíbrio estático. Tem que ser dinâmico. Uma instituição como os Jedi, ela tinha que estar em constante evolução se ela quisesse se manter, manter os Sith em xeque. E o que acontece é que os Jedi ali, eles entraram em estagnação. Eles estagnaram. Estagnaram no conceito deles de celibato, estagnaram na hierarquia deles, estagnaram no sistema deles de mestre padawan, que não estava funcionando. O Anakin mostrou que o sistema não funciona mais. Era necessário os mestres Jedi repensarem, criticarem a própria organização para ver o que estava acontecendo, mas não. Eles achavam que estava um período de paz, sem problemas, problemas pontuais, ou seja, vaidade, arrogância. Esse foi o erro dos Jedi. Foi por causa desse erro é que o Darth Sidious subiu. Porque a organização Jedi era tão rígida que não podia aceitar o Anakin. O Anakin era rebelde, era, mas ele não era um serial killer, ele não era um psicopata. Ele era rebelde. Ele estava questionando, ele era um jovem, ele estava assim, mas por que eu não posso ter, por que eu não posso amar, né? Por que eu não posso explorar outros lados da força? Por quê? Simplesmente porque é do mal? Não, que isso? Que limite que é esse? Ele estava fazendo a Ordem Jedi se repensar os seus conceitos. E a Ordem Jedi falhou nisso, falhou em repensar. O que aconteceu? Não tinha espaço para ele dentro da instituição. Ele teve que ir para outro lugar. Qual outra opção que tinha? Era o Sith. Só tinha a opção mais pior do mundo. Se tivesse uma segunda ordem Jedi, isso no, na vida real, assim, na história, o que acontece quando surge um Anakin é o seguinte, é o Anakin chegar num ponto, ele fala assim, ah, então eu vou criar a minha ordem. E aí ele sai e assim gera as diversas ordens marciais. Né? O Bruce Lee, por exemplo, é um exemplo disso. O Bruce Lee, ele quebrou com a tradição do Wing Chun tradicional e criou uma dele. Porque o Wing Chun tradicional, ele começou a desenvolver, ele falou assim, pera um pouquinho, tem gente fazendo outras coisas. Aí ele virou, se bem que o mestre dele, o Ip Man, era monstruoso. Mas tinha coisa que o Bruce Lee não podia fazer dentro da visão do Wing Chun muito fechada. Como o Wing Chun não ia mudar, ele criou o esquema dele. No caso do Anakin, isso é uma visão bem, como é que fala? Não ortodoxa, viu? Não ortodoxa. Mas o Anakin, ele era um novo tipo de Jedi. Um novo tipo de Jedi. Mais rebelde. Mais querendo questionar mais. Querendo ver por que a gente tem que tirar totalmente a agressividade e a passionalidade. Né? Não há emoção. Se não há emoção, não há amor. Mas se não há amor, por que você vai querer? Você tem compaixão, mas não tem amor? Não tem espaço para um amor pessoal, um amor universal? Ele estava questionando essas coisas. E a instituição era muito rígida, não aceitou, não tinha como. O Obi-Wan Kenobi não conseguia nem entender qual que era a revolta dele. Tem uma hora que o Obi-Wan Kenobi fala, por que você tem tanta raiva? Né? Não consegue entender. E aí o outro lado fala, ah, beleza, nós aqui é só. Porque numa visão mais taoísta, se a gente pensar, não é, tá? É extremamente dicotômico a força. Mas se a gente fosse pensar a força como Tao, como Yin e Yang, e o Yin seria o Yang, seria o, se bem que aí seria oposto, pelas características Yang e Ying, não entra igualzinho não, sabe? Mas se fosse assim, o lado branco e o lado negro fosse duas partes de um todo, no sentido taoísta, os Sith, eles estão em desequilíbrio também. Eles pegaram a agressividade, eles pegaram o egoísmo e levaram até os últimos extremos dessas coisas. Isso, do ponto de vista taoísta, é errado. O certo e o errado é o desequilíbrio. Isso é o desequilíbrio. Mas dentro desse ponto de vista, você pode ver que os Jedi, que a ordem Jedi, também tendeu para um desequilíbrio. Que é aquela serenidade, aquela frieza dos Jedi, de uma certa forma, é um certo desequilíbrio. Gera um desequilíbrio. Não é natural. Né? O Jung tem uma frase que eu acho fantástica. O Jung costuma falar assim: a gente não sabe o quanto que um filho de um pastor presbiteriano tem que pecar para se transformar em uma pessoa normal. Normal entre aspas, mas assim, é normal. O quanto que uma pessoa que é totalmente ascética, que não faz nada, que tudo, quanto que ela vai ter que pecar para poder chegar num certo equilíbrio em relação ao que, assim, socialmente se considera como equilíbrio. Né? Isso também é outra visão. Mas aí eu sempre penso nisso, quando eu vejo essa história do Anakin, porque o Anakin é uma tentativa, inclusive se fala no filme, uma tentativa de reestabelecer o equilíbrio da força. Né? Então, para estabelecer o equilíbrio da força, o Anakin teve que, durante milhares de anos, o pessoal do lado branco da força não quis saber do lado negro, não quis investigar as emoções negativas. A única coisa que os Jedi fazem é dissolver a emoção negativa, mas não é investigar. Ou seja, por que as pessoas sentem ódio? Eles não querem investigar isso. Isso ficou para o Sith. Os Sith sabem tudo sobre o ódio, a raiva, o medo. Os Jedi não, eles querem abandonar isso. Isso tem que ser evitado, isso tem que ser colocado para fora. Isso gerou um desequilíbrio. Tanto que, assim, se vocês lerem os romances que vêm depois do universo expandido, você vê que a nova ordem Jedi é muito diferente da ordem antiga. Ela é mais ambígua, ela é mais moralmente ambígua. Você vê que o Luke Skywalker, ele depois se transforma no grande mestre Jedi, ele treina os seus padawan no lado branco da força, mas ele tem uma mãozinha mecânica, lembrando que ele tem um lado negro dentro dele também, e que ele tem que treinar os seus padawans nos dois. Essa é a melhor forma. Por quê? Aí você sabe o que, que tem lá no lado negro. Não cria mística do lado negro. Você sabe o que, que tem lá. Você tem que experimentar para saber se é a sua ou não. Tem esse risco. Você vai treinar os caras, vai ensinar as duas técnicas, tem esse risco de alguns deles ir para de lá, mas isso aí faz parte da vida. Mas pelo menos os que ficaram do lado de cá sabem o que tem do lado de lá. Sabe como lidar quando essas coisas do lado negro, do lado obscuro, aparecem dentro deles. Sabem como trabalhar esses sentimentos. Então talvez tenha sido isso que aconteceu, né? Por isso que o Yoda aparece tão arrependido quando ele aparece a primeira vez. Ele anda assim. Ele sente que ele foi lá. Parte da culpa da coisa toda foi dele. Por que, que o Obi-Wan se retirou também, não quis mais saber, não quis ajudar ninguém e tal? É parte de culpa. Os mestres Jedi que sobraram do massacre, eles tiveram que repensar tudo. Por que os mestres Jedi, por que Obi-Wan só espera, só depois que aparece o Luke que ele resolve ajudar os rebeldes? Os rebeldes, a causa dos rebeldes era muito, muito justa. E é justa, será que era justa mesmo também? Né? Se você pegar uma visão mais adulta do Guerra nas Estrelas e analisar, fala assim, tá um pouquinho, o Império, de uma certa forma, era estável. Extremamente estável. Né? Todos aqueles mundos não tinha guerra, tanto que o Jabba, a organização criminosa dele, era muito secreta, porque o Império não deixava eles operarem de uma maneira mais livre. Né? Tem o Sol Negro, né? Black Sun, que é uma organização. Então os rebeldes eram o quê? Terroristas também? Ninguém sabe, né? A história é contada por quem ganha. Os rebeldes venceram, então eles são do bem, é tudo beleza, joia. Que tem isso também. Bom, bem lembrado. É, ele estava lá. Mas é interessante porque durante todo o período que o Luffy cresce, tinha uma aliança rebelde lutando e desesperando. E os mestres Jedi não, eles falaram não. Nós vamos aguardar. Então eu sempre pensei nisso. Por que, que eles ficaram tanto tempo na moita, assim, para o mestre Yoda, por exemplo, ficou lá escondidinho? Porque eles também estavam resolvendo seus problemas internos, de cabeça mesmo, de poxa, o que, que nós fizemos de errado? É, a nossa filosofia precisa ser... A gente precisa retrabalhar. Inclusive, o treinamento do Luke é muito diferente do treinamento dos meninos, que as crianças recebiam no tempo Jedi. O treinamento dele é mais flexível. Você vê que o mestre Yoda dá uma certa liberdade que o Anakin não teve. O Luke tem mais liberdade de questionar, de criticar, de tentar ir para o lado negro, tentar ir do lado branco. O Anakin não teve. O Anakin teve só o lado branco. Só o lado branco. Só o lado branco. Só a visão do lado branco da força. É uma visão ingênua. O treinamento que o mestre Yoda dá para o Luke é um treinamento muito mais avançado do que o que aqueles menininhos recebiam. Porque o mestre Yoda vira para o Luke e fala assim: não, você tem risco de ir para o lado? Tem sim, você não está pronto. Só botando dúvida na cabeça. O Obi-Wan nunca vira para o Anakin e fala assim: você não está pronto. Ele fala, mas ele não fala. Ele não é a mesma relação que o mestre Yoda tem com o Luke. O do Obi-Wan fala assim: não, você é um dos melhores, mas tem que, você está imaturo e tal, né? Não é uma coisa tão pessoal assim. Com o Luke, tinha um lance do pai dele, né? Depois fica, a coisa fica super pessoal, né? Não é só o lado negro, é o pai dele. O Luke parece que é hereditário, né? Classicamente, assim, com base nos filmes, a força é um campo de energia gerado por todos os seres vivos do universo. Essa é a definição clássica. Os midi-chlorians, eu odiei, pelo que eu entendi, isso é uma entrevistas que o George Lucas tentou consertar assim e tal, no RPG também, eu sou médio de RPG, né? Então no RPG Star Wars eles dão essa explicação, que eu gosto. Então é o seguinte, se uma pessoa tem esses midi-chlorians, ela se torna mais sensitiva à força. A força existe para todos os lados, mas se a pessoa tem presente no sangue dela os midi-chlorians, indica que a pessoa, não quer dizer que se eu tirar de clorina de um e botar no outro e tal, indica que a pessoa é mais sensitiva. Não tem uma relação direta entre midi-chlorians e poder. O midi-chlorians é o seguinte, está presente em quem é mais sensitivo à força. Quem é mais sensitivo à força, aparece essas criaturas assim, que elas gostam de força. Então a pessoa mais sensitiva à força, ela manifesta a força com mais facilidade. Aí aparece midi-chlorians nela. Essa é a explicação que eu entendi e que eu... E essa tudo bem, aí tá valendo. Parece que senão, foi uma... Senão você pega e faz a transfusão de sangue, tira o midi-chlorians, faz um exército de Jedi, Parece que foi como uma desculpa para ser feita uma avaliação objetiva do Anakin. Não, ele tem muitos midi-chlorians, então ele é o cara, tem grande potencial. Vamos levar ele daqui. Exatamente. Ué, no primeiro filme. No primeiro filme. Como é que eles vão chegar lá? Esse menino. Exatamente. É tipo assim, é pra dar uma visão. É tipo assim, se uma pessoa... eu prefiro mais a visão do primeiro filme, que é a visão muito parecida com o Chi. Com o Ki, né? O Chi do Kung Fu. O que é o Chi do Kung Fu? O Chi, o pessoal acha que o Chi tem a ver com o Dao, aquele Yin Yang. Não tem. O Chi é uma energia vital, gerada pelo seu próprio corpo e gerada pela natureza. Você tem o Chi corporal e o Chi da natureza. O Chi é um princípio vital, uma energia vital. Numa visão mais cientista, do meu ponto de vista, eu acho que é tipo um campo eletromagnético que os seus neurônios, tão bom de um monte de fio que você tem no corpo, gera. Nas artes marciais, você aprende a manipular com essa energia. Ou, melhor, a entender o corpo como energia. A gente tem essa visão que o corpo é só músculo e tal, mas não é. O corpo é isso tudo mais movimento, mais a sua própria energia vital. Aí, assim, quanto mais avançado está a pessoa no Kung Fu, por exemplo, o controle dela do Ki e a força do Ki dela é maior. Agora, assim, falando parece coisa de louco. Mas na hora que você está, eu pratiquei Aikido muitos anos, por exemplo. Na hora que você está na frente do mestre, lutando como mestre de Aikido, você sente, é diferente. É muito diferente. Você vai, é uma muralha. Parece uma muralha que põe na sua frente e você cai no chão. É muito esquisito. Então existem essas coisas, sabe? Eu gostava mais da força como sendo um tipo. Que você pode desenvolver, que você pode aumentar. Eu acho mais interessante do que uma coisa assim hereditária. Mas... Sim, sim. Ele foi formado pela uma aglomeração da força. Seria como se fosse a medicina? A explicação que eu acho que quem dá é o Kim Jong-Kim, ou eu não sei se eu li isso no RPG, alguma coisa assim, é que isso parece que já aconteceu outras vezes. Esse que aconteceu com a Anakin aconteceu outras vezes. No universo Star Wars, a força. Esse campo energético, né, muitas vezes ele se concentra, se aglomera pelas próprias fluências desse campo. Não é pré-determinado, não é assim, não existe um Deus no universo de Star Wars, não existe uma entidade cósmica que direciona as coisas, não existe isso. Pela própria fluência natural, ela coagula. Assim, quando a força está em desequilíbrio, ela coagula em um ponto com elementos do lado negro e do lado branco, ela coagula e gera um ser. E gera um ser que vai servir de vazão para ela, como se fosse um oceano. Assim. Ela coagula no canto e gera um ser que dá vazão. O Anakin não é o primeiro, teve outros. Teve outros. Quando você lê o universo expandido, tem outros caras assim. Eles são... Mas eles não quer dizer que eles vão se tornar os mestres mais poderosos. Não quer dizer. Tá? Mas quer dizer que eles são a manifestação da força. Naquele momento. E normalmente essas manifestações da força, elas existem para restaurar o equilíbrio da força. Então a força está desequilibrada. Ou está muito pendendo muito para o lado branco, ou está pendendo demais para o lado negro. Na época do auge do Sith, houve uma coagulação do lado branco mesmo. No caso do Anakin, parece que ele pegou os dois elementos e manifestou. Mas é lógico que o George Lucas está fazendo uma... Ele está criando um mito novo, então ele pega elementos de vários, né? O cristianismo e tal. Assim como o Matrix também, dá para você fazer ponte com Jesus Cristo, com Buda, e mistura, criando um... Eu gosto de pensar que as narrativas... Não, é impossível você contar uma história que não siga algum arquétipo. É impossível. Entendeu? Você pode criar histórias que, à primeira vista, não seguem nenhum arquétipo, é porque elas pegaram pedaços de vários arquétipos e montou numa configuração original. Mas no caso de Star Wars, que segue muito na risca os arquétipos mitológicos de histórias, né? Aí no caso ali é mesmo uma conversa, um diálogo com Jesus Cristo. No caso do Luke Skywalker é também uma figura messiânica. Luke Skywalker, todo aquele lance dele com o pai, a dificuldade dele com o pai, emula muito a discussão, né, a argumentação de Jesus Cristo com Deus, né? O Deus do Antigo Testamento, que era o Deus que julgava e tal, e com o sacrifício, né, de Jesus Cristo, ele se transforma num novo Deus, do amor, da tolerância e tudo. Eu acho que os filmes têm um paralelo, dá para estabelecer um paralelo assim também. Né? Porque o Luke Skywalker, ele é o caminho para a redenção do Darth Vader. Né? É o caminho para a redenção do Darth Vader. Aí se você pegar a história do ponto de vista do Darth Vader, Darth Vader é o caminho para a redenção dos Jedi, da Ordem Jedi. Né? Porque a Ordem Jedi precisava investigar o lado negro, precisava saber o que tinha no lado negro. Uma das coisas que os Jedi falavam antes do Darth Vader é que entrou pro lado negro e acabou. Entrou, acabou, não há redenção. E o Anakin provou que tem. É isso que é o grande lance da história. O Anakin provou que tem. E ele provando que tem, ele provou que tanto o lado negro quanto o lado branco, eles são duas facetas de uma mesma coisa. Porque se, não, se fossem duas coisas diferentes, não havia possibilidade de redenção. Beleza. Ó, joia, conversa boa. Hein? Mais alguma pergunta? Então, joia, muito obrigado, viu, gente?